Bem, antes de começar mais um vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo, também deixarem seu curtir se vocês gostaram do vídeo, ou se não, também coloca descurtir, sei lá. E também para me mandar e-mails, pois eu pretendo fazer um quadro lendo e-mails aqui no canal. O endereço do canal é tristepoeta1997@gmail.com. Olá, está no ar mais um podcast. Hoje é dia 27 de junho de 2019. Como sempre, aqui vai ser um podcast bem rapidinho assim, pra falar o que tem ocorrido aí nesses últimos dias. Eu tô aqui sozinho em casa e eu tenho que aproveitar esse momento para poder gravar, porque é praticamente impossível gravar sem algum tipo de interferência. Eu acho que mesmo sozinho vai ter alguma interferência aí, cachorro latindo, o nego gritando aí, então eu peço que vocês ignorem. Bem, vou falar aqui do assunto que tá meio que dominando aqui as conversas aí. Vocês estão acompanhando a Copa do Mundo Feminina de Futebol, né? Ou, na minha concepção, o Lacradorão 2019. É o que eu tô chamando carinhosamente, entre aspas, essa Copa do Mundo Feminina, porque algumas das mulheres envolvidas nesse torneio estão mais preocupadas em ficar chorando e ficar lacrando do que propriamente jogar bola. Eu pensava que era só a seleção brasileira que tava com essa merda, mas não. Tem uma jogadora dos Estados Unidos que já resolveu meter uma lacração assim, falar assim: se os Estados Unidos ganhar a Copa do Mundo, eu não vou na Casa Branca visitar o Donald Trump. E com certeza o Donald Trump deve estar morrendo de tristeza por causa disso. Deve estar pensando seriamente em cometer suicídio. Bem, vocês sabem aí que o Brasil foi eliminado dessa Copa do Mundo Feminina, perdeu para a França por 2-1. Eu assisti boa parte do jogo. Reconheço que a seleção brasileira até jogou razoavelmente bem. Conseguiu enfrentar meio que de igual para igual a França, e a França venceu porque de fato é melhor que a seleção brasileira. Teve dois gols anulados, mas se não fosse anulado seria 3-2 para a França, então pouco mudaria o resultado da partida. E só que eu acabei pegando meio que antipatia com essa seleção feminina, porque, cara, principalmente a Marta, cara, ela acabou caindo nessa jogada da grande mídia pra ficar lacrando essas coisas lá. E quando ela fez um gol contra a Itália na última rodada da primeira fase, cara, deu até nojo, cara. Ela tinha feito 17 gols nas Copas do Mundo femininas, e tinha passado a marca do Klose. O Klose fez 16 e a Marta tinha feito 17 a começar. Aí começou aquela punhetação: ai, agora a maior artilheira da história das Copas é uma mulher. Ai, cara, me deu uma preguiça, cara, me deu uma a vontade de vomitar, cara. Então, continuando. Ela tinha feito 17 gols, enquanto o Klose tinha feito 16. E sem levar em conta nada do que difere o futebol feminino do masculino. Que o futebol feminino, as jogadoras são menos privilegiadas fisicamente do que os homens, essas coisas, e esquecem tudo o que difere. Claro que a Marta, dentro do futebol feminino, ela talvez seja a melhor da história do futebol feminino. Feminino. Até brinquei um dia desses aí. Quando ela fizer 1.283 gols no futebol masculino, algum tipo de comparação vai ser válida. Por enquanto, nada. Por enquanto, não. Aí, cara, é igual o cara falou aí. Esse pessoal desses sites aí, esquerdistas, essas coisas, eu só publico esse tipo de notícia só pra gerar discórdia, só pra gerar lacração, essas coisas. Aliás, quando tava perto de começar essa Copa do Mundo Feminina, e aí quando eu soube que a Globo ia mostrar, eu falei, ixi, vai dar merda isso aí. Quando eu vi pela primeira vez uma chamada na TV, na Globo, falando que ia mostrar a Copa do Mundo Feminina de futebol, eu falei, puta que pariu, vem merda por aí, vem merda. Eles não iam mostrar isso por acaso, não. Tem alguma bosta aí por trás. E batata. Batata. E deu essa merda que deu aí. Porque a Globo nunca tinha se importado com futebol feminino, só mostrava esporadicamente na época das Olimpíadas, só. Mas com toda essa onda lacradora, com toda essa onda de ai, eu preciso detonar o patriarcado, esse machismo opressor, o caralho. Aí a Globo resolveu mostrar e eu pensei, ah, vai ter lacração, vai ter sacanagem, vai ter tentativa de argumentação de opressão, essas coisas, não deu outra. E a Marta, coitada, acabou sendo vítima disso aí. E pra dizer tudo, um dos gols que ela fez nessa Copa do Mundo Feminina lá, mostrando a chuteira preta, eu falei, eu recebo menos que o do Neymar. Claro, cara, claro. No futebol feminino a exigência física é menor do que no futebol masculino, cara. No próprio futebol masculino você tem diferenças entre o que é jogado, por exemplo, aqui na América do Sul e o que é jogado na Europa. Isso de futebol masculino, não mudando nada, o tamanho da trave é a mesma, a bola é a mesma, o campo é o mesmo, só que ainda assim há diferenças. Ainda assim há diferenças. Eu me lembro daquela vez lá, 2005, eu acho, que o Falcão do futsal, tinha entrado no. Tentado entrar no futebol. No futebol de campo. Ele ia jogar no. No São Paulo, né? Aí toda aquela coisa lá. Pro Leão. O Leão treinava o São Paulo na época. Pra escalar o Falcão a qualquer custo lá. Aí o Leão escalou o Falcão numa partida. O Falcão até que jogou bem, até que mostrou o que ele faz no futsal dentro do futebol de campo. Só que em outras partidas o Falcão já não teve o mesmo desempenho. Teve um jogo aí que ele tentou uma bicicleta de fora da área. Acho que eu posso até mostrar isso aí. Se não nesse vídeo, eu até posso colocar na descrição aí. E começaram a meter pau no Leão porque ele não queria mais escalar o Falcão. Leão, Falcão, o zoológico. E começaram a meter pau no Leão porque ele não queria escalar o Falcão. Ele falou, Leão, numa entrevista. Falcão no futebol de salão é um gênio, Mas no futebol de campo, ele é banco só. Nada mais do que isso. E depois disso, meio que Falcão percebeu que a onda dele era no futsal e lá é que ele, no futebol de salão, é que ele dominava e, sem dúvida, é o maior jogador da história do futsal e os números dele no futsal são simplesmente impressionantes. Pra você ver que não tem nada dessa história de sexo, essas coisas. Ai, mulher não. Cara, ninguém é contra o futebol feminino. Eu, quando era pequeno, eu gostava até de assistir. Teve um jogo em 2008, Brasil e Estados Unidos, eu acho que final do torneio olímpico. Cara, eu até chorei por causa disso, porque o Brasil tinha um verdadeiro bombardeio em cima dos Estados Unidos, aí os Estados Unidos ganhou de 1-0 na prorrogação. Aí, se tem injustiça no futebol, esse é um exemplo. E, cara, eu peguei antipatia tão grande com isso que eu reconheço que eu não vou dizer que torci pela França, mas se o Brasil fosse eliminado pela França, eu não ia ficar triste não, cara. Sinceramente. Porque a mídia, nem tanto essa, não é nem tanto as jogadoras, porque elas estavam lá fazendo o trabalho delas. Que a mídia durante toda a Copa do Mundo Feminina tentava colocar a seleção feminina em pé de igualdade com a seleção masculina. E, cara, desculpa dizer isso, mas a seleção masculina de futebol, seleção brasileira masculina de futebol, é simplesmente a seleção mais vitoriosa do mundo. Uma seleção que tem 5 títulos mundiais, acho que tem 9 Copas Américas. Um montão de torneio amistoso que a seleção brasileira masculina ganhou. E o que a seleção feminina ganhou? 7 Copas Américas? Só, né? Somente isso. E, sinceramente. Não, a seleção feminina não tem uma Copa do Mundo, enquanto a seleção masculina tem 5. E ainda assim, na camisa da seleção feminina tem lá 5 estrelas dos 5 títulos mundiais da seleção brasileira masculina. Olha que isso aqui é empoderamento feminino, hein? Disso elas não reclamaram, né? E vou dizer que no próprio futebol masculino tem diferenças muito claras. No próprio futebol brasileiro masculino, você se cansa de ver time que sobe da Série B para a Série A e no ano seguinte cai. Por que cai? Porque a maneira da qual se joga na Série A é totalmente diferente do que se joga na Série B. Você vê um montão de time que sobe na Série B até com certa tranquilidade, só que na Série A ou briga para não cair ou cai sem, ou fica o campeonato inteiro na zona de rebaixamento e cai. Dificilmente você vai ver um time que sobe da Série B para a Série A e consegue fazer a mesma campanha na Série A. Geralmente um time grande, quando esse time grande cai. E ainda assim, acho que eu me lembrei em 2013, o Palmeiras foi campeão da Série B com o pé nas costas e em 2014 a gente viu a merda que foi. O time fez de tudo para cair para a segunda divisão e deu para perceber que o nível era totalmente diferente de uma divisão para outra. Aí você vai querer comparar futebol feminino com masculino, cara. É ridículo isso, cara. Ridículo. Bem, já vai dar 15 minutos de podcast. No mais, era pra dizer isso e pra terminar esse podcast. Segunda-feira eu Eu vi uma coisa que me deixou, sinceramente, muito triste, cara. Profundamente triste. Sabe a portuguesa? A portuguesa estreou na competição chamada Copa Paulista de Futebol. Você vê a merda que o time tá. Nem competição nacional esse time joga mais. E a portuguesa conseguiu perder pra um time chamado Desportivo Brasil, cara. É um time sub-20, levou de 3 a 0, cara. Eu falei, cara, o que fizeram com a portuguesa, cara? Puta que pariu, cara. O que fizeram com a portuguesa, cara? Acabaram com esse time, cara. Aqui em São Paulo, a portuguesa é vista como segundo time de todo mundo. Ela consegue unir o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Santos. E a portuguesa chegou nessa situação, cara. De 2013 até agora, só caindo, caindo, caindo. É muito triste isso, cara. Muito triste. Alguma coisa deve ser feita, porque daqui a alguns anos a portuguesa pode não, muito provavelmente vai acabar aí. É muito chato isso. Tudo isso começou com uma, entre aspas, bem entre aspas, escalação irregular de um jogador na última rodada do campeonato de 2013, que a portuguesa tinha escapado do rebaixamento e para salvar o Fluminense, tiraram o Fluminense de baixo e colocaram a portuguesa, e daí pra cá só tristeza pra portuguesa. É triste isso. No mais, é isso. Então, adeus. Agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar, coração na mão como o refrão de um bolero. Fui sincero como não se pode ser, um erro assim tão vulgar. Nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira, ele consegue nos achar num bar. Embriagada no espelho do banho, Ana. Teus lábios são labirintos, Ana, que atraem os meus instintos mais sacanas. O teu olhar sempre distante, sempre me me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar, coração na mão como o refrão de um bolero. Eu fui sincero como não se pode ser, um erro assim tão vulgar. Nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira, ele consegue nos achar num bar. Lábios são lábios. dança de cima.